E MM bom, véi. Pra quem não acreditou, o pesadelo voltou. Vou dizer pra vocês aqui, véi, em que eu acredito. Eu acredito muito em Deus, véi. Pode crer. Eu acredito muito no meu trabalho, porque senão eu já teria desistido há muito tempo. Eu acredito na vitória das pessoas da periferia. Eu acredito muito no rap, porque senão eu já teria deixado essa porra há muito tempo. Eu acredito muito no processo de resgate, véi, feito pela arte, que tira muitos das drogas e do crime e da beira da morte. Eu acredito muito nas novas tendências que a arte pode nos proporcionar através da música. Mas eu desprezo a ignorância dos vermes que não respeitam o meu trabalho e nem do meu grupo, só pelo fato de nós não nos curvarmos diante da sua política fascista e manipuladora de opiniões públicas, que faz muito na periferia e no rap aqui Teresina Piauí de refém desta política imperialista. Eu acredito na liberdade, véi. Porque só com liberdade você vê amor no trabalho. Pode crer. E aí, FG? Chama os vagabundos pro nosso QG, que é nós mesmo e não tem pra ninguém. Yeah. Aí é o seguinte. Olha aí. Olha aí, crítico. Viaja na minha ideia, cara. Porque é o seguinte. Eu tô fazendo um bagulho amplo. Eu tô fazendo um bagulho aonde eu defendo um cão nas ruas, aonde eu defendo um louco, aonde eu falo num cara que é vencido pelo sistema. Tô viajando a ideia aí, maluco. Sinta na sua pele o que o FG tá falando. Pacto de cães é este rap pra falar do louco do mundo que se torna um vencido por um sistema. Por isso estamos criando o nosso dilema. Assino se for preciso, mas não calo diante de pessoas canibais que querem sempre mais. Estamos criticando, fazendo bagulho sem olhar o mal, mas criando pra poder mandar o recado. Nós somos conspiração de rua e vamos falar dos vestidos e das nuas. Estamos afiados, pronto pra relatar o que passa no nosso mundo, no nosso estado, não causando casos complicados, mas fazendo possível pra mandar o recado pro louco do mundo e pros que mentaliza os absurdos com rima ou sem rima. Estamos tentando chegar lá em cima pra mostrar que com o modo rap é mais fácil fazer, criar e até xingar. Eu não recuso amizade, mas estou pronto pra fazer a minha parte nesse mundo. Estou ativo, com cuidado, eu falo do moribundo. Eu posso estar confuso, mas eu não nunca. Eu posso estar confuso, mas vivo esse meio mais difícil pra criar. Sobre os maus do mundo, assinando ou não, estou entrando nesse mundo louco de rima pra fazer um bagulho aonde eu falo de meus irmãos e de minhas primas. MM Bom é a sigla do meu parceiro. Oh, meu nome é FG, com a cabeça lembrando das coisas que estão querendo me atrapalhar, mas com espada de Arthur vou levando meus assuntos com coragem, como um militante guerreiro do meu grupo. Eu faço parte, mas não possível pra não participar de nenhum estupro. Só sou simplesmente um cara vivo e com boa mente. Com este rap espero evolucionar os problemas desprezados como cachorro nesse mundo. Pacto de cães está atingindo os fanáticos e os políticos que estão usando a nossa imagem como atributo. Pacto de cães está atingindo os fanáticos e os políticos corruptos que estão usando a nossa imagem como atributo. Pacto de cães, difícil de ser desfeito. De cães está atingindo os fanáticos e os políticos corruptos que estão usando a nossa imagem como atributo. Pacto de cães está atingindo os fanáticos e os políticos que estão usando a nossa imagem como atributo. Pode crer, pode crer, Como cão, vou indo como cão, vou passando como cão, vou vivendo como cão. Eu vou vivendo como cão, eu vou passando como cão, vou indo como cão, vou indo como cão. Eu vou passando como cão, vou vivendo. Eu sou o FG, estou sobrevivendo. Como cão, vou indo como cão, vou vivendo como cão, vou passando como cão, vou indo como cão, vou passando como cão. Eu vou vivendo, eu sou o FG e vou mostrar o meu veneno. Como cão, como cão, estou aqui. Como cão, aê, valeu, salve, quebrada. Valeu, FG.